Sobre a areia eu me pus. A besta vi surgir, sete cabeças e chifres a brilhar. Adoraram o dragão, com poder a se exibir. Quem poderá contra ela batalhar? Mas eu clamo ao Senhor, minha rocha e salvação. No livro da vida, meu nome em tua mão. Mesmo em meio à dor, eu confio em ti. Teu poder me sustenta, eu sempre vou seguir. E vi outra besta com voz de cordeiro, fazendo sinais, enganando os que estão. Mas eu não temerei, sou teu verdadeiro. Em ti, Senhor, eu encontro a direção. Mas eu clamo ao Senhor, minha rocha e salvação. No livro da vida, meu nome em tua mão. Mesmo em meio à dor, eu confio em ti. Teu poder me sustenta, eu sempre vou. Nossa esperança é fiel, com os olhos em ti, seguimos adiante. Teu amor nos envolve, somos todos do céu. Mas eu clamo ao Senhor, minha rocha e salvação. No livro da vida, meu nome em tua mão. Mesmo em meio à dor, eu confio em ti. Teu poder me sustenta, eu sempre vou seguir. Português e worship, acústica, guitarra, piano, 182 BPM.